O fato é o seguinte, na própria igreja, o senhor sabe que toda ordem tem os seus exercícios. Tem os seus tipos de exercícios espirituais. Mas eu não quero dizer que os exercícios espirituais de São Tomás, de Loyola, sejam 100% pitagóricos. Ele tem a sua contribuição pessoal. Mas esta questão dos exercícios espirituais, esse método de exercitar, esse método de contemplação, isso os hindus têm, todos têm, todos os povos têm. Não podemos negar o parentesco. Agora, que há diferenças acidentais, mas essenciais não tem diferença. Eu quero dizer o seguinte, eu estava discutindo um problema, não sei se o senhor já... O yoga tem. Mas são diferentes, são diferentes. Mas acidentalmente. A yoga é um não, eu sei, a yoga é mais pelo corpo, é mais pela parte da pela superação do tantra, da imaginação, trabalha com os elementos, com nós chamamos a parte endocrinológica. E vamos dizer a verdade, a meditação yoga. É ficar sentado, fixo naquela posição, sem pensar em nada. Não. Essa é de um grau, Porque tem a Hatha Yoga, tem a Hinayana Yoga. A Hinayana Yoga já entra na meditação de temas. De temas filosóficos. A Hinayana entra em temas filosóficos. Aqui é uma questão só de sabedoria, conhecimento, meditar sobre temas. Não é como essa pessoa. Agora, o que eles dizem é o seguinte, para iniciar a pessoa, para chegar, porque eles raciocinavam, os yogas, um dos pontos de divergência com os pitagóricos, que é o que os pitagóricos não podem concordar, é o seguinte, é que eles, mas o negativismo deles, mas para um momentinho, Mário, vamos pôr o pensamento em ordem. O pensamento hindu, ele acha que a salvação humana, essa é a tônica do pensamento hindu, ele acha que a salvação humana se dá pela deslimitação do homem, quer dizer, se dá pela desdeterminação, ela se dá pela perda de tudo aquilo que limita, que determina, que cria a personalidade humana. Portanto, ela não é cristã nesse ponto. Bom, esta é a diferença principal. Mas toda meditação pitagórica não é por deslimitação, não tem esse sentido, ao contrário, é pelo fortalecimento, pela integração da pessoa. Que esse era o ponto principal do conhece-te a ti mesmo, que vem dos órficos e que passa para o pitagorismo também, que não era, porque o pitagorismo também não é criador, o pitagorismo entra assim também de outros. Pitágoras não se considerava dono das suas ideias. Ele apenas se considerava um divulgador de ideias superiores a dele, se considerava discípulo da ordem de Melquisedeque, discípulo de conhecedor dos egípcios, etc. Ele não diz, eu sou o criador disso, isso começou comigo. Ele nunca disse isso. Os próprios comentários de Heróclito já revelam que a meditação de Pitágoras é de caráter cristão nesse sentido. Já é uma grande coisa você ter chegado a isso. A meditação hindu. Própria, que vai dar o Chan na China, vai dar o Zen na... Bom, essa está certo, é de despersonalização. Não há possibilidade. Porque eles acham que a dor, o sofrimento, a luta contra o que, como dizia muito bem uma frase que nunca devemos esquecer de Buda. Dizia ele falsamente, maliciosamente, mal intencionadamente, disseram que eu preguei o nada. Eu jamais preguei o nada. Eu preguei a liquidação da dor, a anulação da dor. E como? E por que meios? Pela deslimitação, pela desdeterminação. Porque tudo que nós... Isto é considerado como frase de Buda, não está escrito, publicado no livro. Mas é considerado... Quanto a outra diz que tem as frases de Buda e, na verdade, são... Em certo ponto, contra... Não sei, do pequeno grande vírus. Mas a questão é o seguinte... Nós não temos documentos disso do século XII para cá, né? Certo, mas não tem importância. Eu sei disso, Mário, mas não tem importância. O fato é que existem essas duas tendências. Qualquer uma das duas deve ser a de Buda. Ou Buda pregou realmente o nada, ou Buda não pregou nada. Pregou apenas a anulação da dor. Dor como símbolo... A dor é um produto da limitação, da determinação. todo ser limitado, ser supremo, não pode sofrer, porque é um ser em plenitude de glória. Então, o nirvana é precisamente nós nos libertarmos de toda essa limitação, e quando chegarmos a esse estado, o nirvana não é um estado de nada. Aí nós então somos automaticamente fusionados. Aí vem o yoga, porque ele pregava o yoga, porque o yoga vai sair também do budismo. O yoga vai pegar... O yoga em grande parte sai do budismo. É dravidiano, não tem dúvida, mas tem muita influência do budismo na formação moderna do yoga. Então, eles vão basear-se nisso. Muitos deles vão pregar que não é a salvação do homem, a sua superação não se dá pela meditação filosófica. Mas agora, o yoga, propriamente, no grau mais elevado, na Hinayana Yoga, por exemplo, ele prega isto. Ele prega a meditação em torno de temas sapienciais, que aí o homem atinge o seu mais alto grau. Agora, esses temas sapienciais precisam haver uma preparação. E eles julgam que esta preparação para chegar à sapiência, o homem necessita pela preparação do corpo. O que é o pensamento matético, o pensamento pitagórico, o pensamento cristão, não admite isso. Porque eles acham que o ser humano está devidamente, de antemão, já disposto a chegar a esta sabedoria sem a necessidade dessa ascese. Ele pode chegar às primeiras verdades sem necessidade da ascese. Agora, como conduziram depois os japoneses? Certo. Mas é isso que o cristianismo pregou. O cristianismo não exigiu. Não exigiu. É tão estúpido porque é assim mesmo. Não, é só ler um livro de Zen que a gente vê essas coisas. Quer dizer, que esse pensamento é o que Pitágoras dizia, que todos nós somos participantes da luz divina, porque em nós, no inferior, também brilha a luz superior. Então, nós somos capazes, desde que saibamos conduzir a nossa vida interior, somos capazes de chegar aos mais altos pensamentos. Então, não há necessidade da ascese. Agora, isso não impedia que ele pregasse uma saúde corporal. E foi ele quem mais pregou essa saúde corporal. Agora, essa saúde corporal não é fundamental. Quer dizer, um homem que não tem a saúde corporal também é apto a chegar a isso. Agora, o yoga... Para não exagerar. Não exagerar. Porque a saúde fica com vontade de só fazer coisas físicas. Pois é. E daí, agora, o yoga não. O yoga acha que a preparação é física. Aí que está. Essa é a diferença. Depois eles abandonam. Depois eles abandonam. Mas não. Ponto de partida... Não. A distinção entre uma yoga e a outra é que um acha indispensável. Quer dizer, não, aí está certo. Ele acha indispensável. Pensado como ponto de partida, a ascese física. É o mesmo fim. E os outros querem. E o pitagorismo pregava a ascese, aliás, a palavra asquese é muito usada no pitagorismo, pregava asquese intelectual, asquese espiritual, não asquese física. A meditação, que é pela meditação. Mas eu quero dizer o seguinte, ali é o seguinte, primeira premissa do pensamento hindu é que há vários caminhos de libertação. Vários. Então, um deles, como é a Hatha Yoga, acha que a libertação do homem é possível. Não. Passa por uma ascese física. Não, como a Hatha Yoga é a preparação para a Raja Yoga. Não, senhor. Isso é completamente bom. Contra. Pelo menos no Ramakrishna é assim. Não, mas sabe o que acontece? Espera aí. Bom, a Raja Yoga é ainda física. Mas a Raja Yoga ainda é física. Porque a Raja. A Hatha Yoga. É independente. É mais fácil, chegar à Raja Yoga. Sim, mas para os iniciantes, então a Raja Yoga para preparar. Porque, não mentira mais, a Raja Yoga exige o domínio do tântrico, o domínio tântrico, o domínio da endocrinológico, que é importante, os sete pontos endocrinológicos, só chegando a este ponto é que vai atingir o mais alto e o mais grau. É uma experiência física, é um exercício respiratório. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas pode começar na Raja Yoga. Preparação para a Raja Yoga. Não é preparação para a Raja Yoga. Pode ser a preparação, mas não é necessário. Não, no yoga é. No yoga é. Completo. Não, o Raja, partir do Raja diretamente, pode não. Pode partir. Tanto é que Buda e muitos e muitos outros iniciantes. Bom, pelo menos por uma certa. Eles partem. Então, pode ter algum outro autor que diga isso, porque em geral os yogas dizem o contrário. É sempre isso. Tudo isso representa graus, né? As obras mais conceituadas de filosofia hindu que foram publicadas. Desse famoso Ramakrishna, Sri Ramakrishna, ele já pegou isso. O Ramakrishna? Ramakrishna. Mas o Ramakrishna... O Swami Vivekananda. Sim, mas esses não são representantes fidedignos da yoga, professor. Esse é uma escola que se... Agora, não, o Ramakrishna é uma coisa completamente outra. Ele foi um... Nem considerado yoga, parece. Nem considerado yoga. Mas não, também esse que você falou, como é o nome dele? Swami Vivekananda. O Vivekananda, esse sim, esse... É o Vivekananda. Ah, o discípulo de Dimitri. Agora... Sim, é. Discípulo, mas não é considerado um legítimo portador da yoga. Bom, a questão é a seguinte, o que nós temos que clarear é isso, a diferença que existe aqui entre a orientação cristã, que é também igual à grega, e a orientação hindu, é que a pitagórica que vai através do cristianismo não exige ascese física, exige apenas ascese intelectual. E a outra exige ascese física. Agora, na Idade Média houve uma confusão. Então chegou-se a ascese física, chegou-se aquelas práticas exageradas de ascetismo, a semelhança desses, como é que chama, esses faquires, etc. É um verdadeiro faquirismo. Há coisas aí homens que se crucificavam, homens que se torturavam, homens que se entregavam em cavernas. Com aqueles mantras e chapas. Aqui no Ocidente. Quer dizer, imitaram um caminho que não era genuinamente cristão. Porque o genuíno cristão não se afasta do estado de vigília. O problema principal é o seguinte. Por que que Cristo é o símbolo do bom pastor? Porque o bom pastor o que é? É o vigilante. O bom pastor, enquanto o seu rebanho dorme, descansa, ele vela. Enquanto os discípulos dormiam, Cristo velava. É a simbólica toda do bom pastor. É a simbólica do Rama, é a simbólica dos áreas dos adoradores do carneiro, cujos símbolos estão todos no cristianismo, inclusive o báculo do próprio Papa, que é o báculo do pastor. Né? Bom, agora, esta simbólica do cristianismo é importante. O cristianismo é a consciência vigilante. Quer dizer, a vigília, ele não é um estado onírico. Não leva o homem para afastar-se da consciência. É o homem penetrar, velar e orar com a sua consciência, com a presença da sua personalidade. Esse que é o sentido cristão. E esse era o sentido do meio pitagórico. Eu sei, isso eu reconheço. Pronto, é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer o seguinte. Agora eu queria entrar... Pronto, pode falar. Você sabe por quê? Por exemplo, um dominicano, de uma ordem religiosa, passar a outra, é quase que impossível. Sim. Quer dizer, um dominicano que queira ser jesuíta, é obstaculizado ao extremo, ou vice-versa. Agora, é muito mais fácil um padre secular ser jesuíta, ou mesmo uma pessoa de 40, 50 anos, eu não sei, quer dizer, ser jesuíta. Isso por quê? Por causa da diferente formação espiritual. Porque cada ordem tem a sua estrutura de exercícios e, digamos, de ascese, que torna quase que completamente diferente, impossível a adaptação. Porque a mentalidade dominicana, por exemplo, na ascese é uma, né? A mentalidade jesuíta é outra, etc. Dos discípulos São Bruno é outra, dos monges cistercienses é outra. Então, dos franciscanos é outra. Quer dizer, ascese. Você veja o seguinte, certas ordens religiosas vão construir os seus mosteiros no alto das montanhas, outras nos vales, os jesuítas em geral nas cidades. Quer dizer, isso é importante, a escolha, inclusive da paisagem, para a força. Já é toda estudada, para o jesuíta deve ser capaz de meditar, inclusive andando por uma rua. Exatamente. Que é no sentido pitagórico. Você deve ser capaz de meditar até sem perturbar os teus movimentos ou andares numa rua de movimento. Agora, facilita a meditação assim. É. Hein? Isso que facilita a meditação, assim. Bom, não, mas a pessoa que usa determinado exercício. O Suzuki, ele do cristianismo, a única coisa que ele admira são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele tem elogios muito grandes a esses exercícios. Mas estava dizendo o seguinte, porque também o japonês tem essa mania. Agora, eu estava falando com um rapaz, e esse rapaz está me contando que ele tinha feito, exercícios espirituais, não sei que hora, aqui e ali. Então ele disse que ele tinha sentido uma diferença total quando ele fez o exercício espiritual de Santo Inácio. Que ele compreendeu a grandiosidade de Santo Inácio, da sua profunda compreensão, de que aqueles exercícios eram realmente outra coisa. Levavam a uma... quer dizer, lhe davam muito mais de uma espiritualidade, muito mais contemplação, eram muito melhores que os outros. Então, é isso que eu queria dizer. Há muitos tipos de exercícios espirituais. Agora, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que o Santo Inácio tem algo que, por exemplo, o senhor não encontra em outro tipo de exercício. Não nego a contribuição dele. É isso que o senhor... Mas o que eu não quero dizer é que os exercícios espirituais tenham começado com ele. Não, mas a gente sabia tantos exercícios espirituais. Mas eram bons também. Bons também, mas tu dizendo, lógico. Por que Santo Inácio... Agora, disse que Santo Inácio, quer dizer, o senhor sabe a história de Santo Inácio? Ele foi um místico de grande alcance, diz que ele tinha a visão ele teve inclusive a visão da Trindade, quer dizer, ele era uma pessoa realmente espiritualizada, não? É isso que se atribui, por isso que os exercícios dele têm esse poder. Então ele sabe perfeitamente que o que ele prevê nos exercícios é espantoso. Mas eu estou falando muitos exercícios, mas ainda não fiz. Assim, estou falando teoricamente, mas